that's getting ready to go off the wall. But he leaving, said he leaving. Dando rolê em pleno dia de sol. Na quebrada lá na praça rola um futebol. Molecada transitando pra lá e pra cá. E o movimento tá bem grande ali na porta do bar. Os carros descem, as motos sobem, tem funk de montão. E eu aqui na picadilha ouvindo um rap do bom. Desfilando nas calçadas, vejo muita mina linda. Onde eu moro é com as beijas que a gente pega e brinda. Daquele jeito, sempre com respeito. E com Zé Povinho abri o olho e vê direito. Tem sempre aquele que quer ser mais ladrão. Infelizmente seu destino é sete palmos do chão. Tem sempre aquele que quer ir mais além, que corre atrás, busca e faz na esperança também. Que troca palavras e blá blá blá por ação, não deixando pra ontem o que é de hoje, né não. No tipo simples, algo simples, gestos simples. Simples, na busca de um novo mundo. Gestos simples, música que vem lá do fundo. Gestos simples, estilo de rua vagabundo. No tipo simples, algo simples, gestos simples. Simples, na busca de um novo mundo. Gestos simples, música que vem lá do fundo. Gestos simples, simples, simples, simples. Licença pra chegar, aqui em qualquer lugar. Pode acreditar, coragem não vai faltar. É quente, ver os meus irmãos sorridentes. É quente, não me entrego bola pra frente. Faça frio, faça calor, pelo sol, pelo amor. Eu ainda sou o mesmo, então meu, por favor. Invejoso, zica, fadiga, fica a dica. Só perante aos reis dos reis, então meu não complica. De onde cê veio, pra onde cê vai? Cê tá vivo, então é só progresso, rapaz. O rap é compromisso pelas ruas, muita treta. Não vim pagando lá, ponha isso na cabeça. Já passei dos 30 e sigo livremente. As ações condiz com o que sai da minha mente. Simples e direto, eu me encontro no beat. Mando papo rap e você põe no repeat. No tipo simples, algo simples, gestos simples. Simples, na busca de um novo mundo. Gestos simples, música que vem lá do fundo. Gestos simples, estilo de rua vagabundo. No tipo simples, algo simples, gestos simples. Simples, na busca de um novo mundo. Gestos simples, música que vem lá do fundo. Gestos simples, simples, simples, simples, simples.